Na gestão, o Fernando Haddad, a Luciana Temer se transformou numa referência lá, ao ser uma das responsáveis, principal responsável pelo programa de braços abertos, aí tentando pegar viciados em crack, com dependência química e recuperando. Luciano, eu queria primeiro que você falasse um pouquinho dessa experiência, quer dizer, a ideia inicial, as dificuldades, principalmente as dificuldades de vencer os preconceitos que, em geral, eram tocados aí pelo público, pela mídia. Muito bem, Nassif. Acho que preconceito é a palavra-chave para esta questão do enfrentamento à drogadição, né? Contar um pouquinho desse histórico, de como nasceu esse programa. Um dia o prefeito Fernando Haddad nos chamou, secretário de saúde, de assistência, segurança, fomos à Cracolândia e ele falou, isso aqui não é possível. A gente tem que cuidar da cidade e das pessoas, né? E a gente tem que ter uma ação nesse território especificamente, porque a gente tem que cuidar das pessoas que estão aqui e do ambiente da cidade, que também está deteriorado. E aí foi uma construção coletiva, sentamos para pensar o que poderia ser feito. A princípio, o prefeito tinha pensado num centro de saúde para pessoas dependentes. Aí o secretário mesmo falou, não dá para... O nível de vulnerabilidade aqui é tão alto que não dá para colocar simplesmente um equipamento de saúde. E nós começamos, então, com um exercício, juntando equipes de saúde e de assistência social, para fazer vinculação com essas pessoas, entender qual seria um caminho de solução, não é? E ao fazermos isso, a gente se deparou com uma questão, acho que importantíssima, para vencer o preconceito. Essas pessoas, primeiro, não são zumbis, que é a imagem que as pessoas têm. São pessoas que têm histórias, pessoas que têm competências, e pessoas que estão abandonadas ali por diversas razões. Agora, indiscutivelmente, quando você estuda o grupo que está lá, você chega à seguinte conclusão. E a gente estudou o grupo que está lá, mas existe uma pesquisa feita pela Fiocruz, a pedido do Ministério da Justiça, em 2013, 2014, se não me engano, que demonstrou o seguinte, que 80% das pessoas que estão nessas cenas de uso no Brasil, usuários de crack, eles vêm de uma altíssima vulnerabilidade social. Então, eles não se tornaram vulneráveis socialmente porque eles começaram a usar droga. Eles já vêm de um histórico de vulnerabilidade social. Então, mais de 80% é não branco, baixíssima escolaridade, maioria homens sozinhos, não é? Aqui na Luz tinha uma característica de muitas mulheres também, mas a maioria homens sozinhos. Então, quando você vê o quadro de quem são essas pessoas, você descobre que isso, mais do que um problema de saúde, é um problema social. Sim. E que as pessoas chegam ali porque o crack é uma droga muito barata, de facílimo acesso, né? E que aquela vulnerabilidade toda que você encontra lá, ela foi construída a partir de uma vulnerabilidade anterior, que é a vulnerabilidade social. Eu lembro uma vez, isso foi Estadão, naqueles momentos raros, uma grande reportagem, com a Folha, que publicaram uma reportagem mostrando o que era o ambiente deles. Os valores, as palavras, as relações sociais, eles criaram, existe. Eles criaram uma cultura, né? E eu acho que assim, primeiro que tem, quando a gente chegou lá, a gente se deparou com várias situações que até nos surpreenderam. Então, existia uma ética ali, naquele caos, existia uma ética. Agora, existe uma característica importante também, né? 70% das pessoas que estão lá são ingressas do sistema prisional. Né? Então, também existe uma lógica do sistema prisional colocada naquele espaço. Então, quem são as pessoas que comandam, quem administra, quem autoriza, quem não autoriza. Então, a gente teve que lidar com tudo isso, não é? A gente teve que começar uma conversa a partir da realidade deles. E aí, essa conversa foi fluindo e depois de 6 meses, numa vinculação muito grande, na qual a gente abriu um espaço que ofertava chocolate quente, água, banheiro, banho, e atendimento, e conversa, e rodas de conversa. Depois de 6 meses, a gente tinha 400 pessoas vinculadas. A gente começou a perguntar, bom, e o próximo passo? O que vocês querem? Quer dizer, essa conquista da confiança, eu lembro de uma tentativa do governo do Estado, no tempo do Kassab também, que de repente entrou a polícia lá, batendo em todo mundo. Uma operação que foi depois chamada Dor e Sofrimento, porque de fato foi... É uma tentativa. Eu não gosto muito de julgar as questões, porque eu acho que todas as tentativas são tentativas com boas intenções. Eu não estou nem falando dessa tentativa, mas parece que a polícia ficou com medo de não ter mais o seu universo de ação. Foi uma tentativa, mas veja aí que é importante essa discussão, porque essa discussão é uma discussão conceitual. Como é que você enfrenta este problema que hoje está colocado, não só no Brasil, né, mas em outros lugares do mundo? sempre nas grandes cidades, é, quando você faz um enfrentamento, que é um enfrentamento, isso tem baixíssimos resultados. Essa operação que foi nomeada depois do sofrimento, que foi uma doce para todo mundo, para os policiais que ficavam lá atrás das pessoas, para as pessoas que ficavam, enfim, fugindo dessa situação. É, quando a gente descobriu este canal, que é um canal totalmente diferente, que é de vínculo, porque sabe quando você olha para uma pessoa e diz, você tem importância para mim? É isso. A pessoa começa a olhar e falar, ué, mas então talvez eu tenha alguma importância. E começa a olhar para si. Essa é a nossa experiência do programa Braços Abertos. Foi quando essa conversa avançou com eles, e eu falo conversa, era uma conversa mesmo, né? As pessoas pensam que essas pessoas não dialogam, mas elas dialogam, elas argumentam. E um deles me fez até uma lista dos melhores músicas de jazz do mundo. Olha, que, aliás, depois eu chequei e ele tinha razão. Então, assim, são pessoas com históricos. Bom, enfim, nós, ao conversarmos com eles, eles pediram, nós queremos um lugar para ficar e tem que ser aqui. As pessoas criticam muito o fato do programa ter sido instalado na Cracolândia. E eu sempre insisto, se não tivesse sido instalado na Cracolândia, não teria programa. Tá. Porque a exigência era que fosse lá. Depois nós fomos colocando hotéis mais distantes, né? Mas na medida em que eles estavam preparados e também demandavam isso. Então, que fosse lá e que tivesse trabalho. Eles só pediram isso. A gente quer trabalho e um lugar para ficar. A partir daí, a gente levou essa demanda para o prefeito, chamou os secretários que estariam envolvidos com essa questão e falou, montem um programa para atender. E aí nós montamos o Braços Abertos, que é isso. Na verdade, oferta de espaço nos hotéis, primeiro da Cracolândia, agora depois mais distantes. As refeições, que na verdade temos uma parceria com o Bom Prato do governo do estado, que tinha lá na região. Então, café, almoço e jantar. E uma remuneração por dia trabalhado na varrição, 4 horas diárias de varrição. O trabalho era varrição? É, inicialmente era varrição. Sim. Depois a gente foi aprimorando para jardinagem, curso de cabeleireiro, não, mas a princípio era varrição, que era o que era possível. Qual que era essa população inicial? Bom, inicial no programa ou no fluxo? No programa. No programa a gente começou com 400 pessoas. 400 pessoas? 400 pessoas. 400 pessoas. 400 pessoas aderiram e a gente iniciou o programa com essas 400 pessoas. No fluxo tinha mais de 1.500. Tá. Não é? Então a gente foi trabalhando primeiro as pessoas que estavam instaladas lá em barracas e eram 400 pessoas. É, e aí a gente trabalhou essa questão com eles de quem trabalha recebe, porque começa a estabelecer uma rotina. O único requisito que nós exigíamos para o programa era que eles permitissem o acompanhamento de uma dupla de assistência social e de saúde, e cada dupla era responsável por 20 beneficiários. E o contato é diário. Então, o que significa isso, Nacif? Se o sujeito não vai trabalhar, ela vai lá no hotel e vai falar, você está bem? Você está precisando de alguma coisa? Por que você não foi trabalhar? O que está acontecendo? Não é? Você tem documento? Você não tem documento? Por que você não tem documento? Vamos tirar documento. Ah, não posso tirar documento. Por que você não pode tirar documento? Tem problema com a justiça. Então, vamos na defensoria. Então, essa relação foi se instalando, então nós tiramos mais de 490 documentos de pessoas. CPF, RG, título de eleitor. Cadastro de cidadania. Não, cidadania. Pronto, você falou a palavra mágica. O programa é um programa que pressupõe reconstrução de cidadania. Porque a hora que você diz para o sujeito, você é um cidadão, não é? E nós estamos mostrando para você que você pode vir e se reintegrar, tem dois caminhos. Muita gente abandonou o programa. Quero, não é pra mim, eu quero ficar aqui no chão, largado, problema meu. E é o direito dele a princípio. Muitos vieram conosco, não é? Eu diria que a maioria veio conosco. Em graus diversos de comprometimento, mas que de alguma forma sempre algum grau de comprometimento. Então nós conseguimos 49%, por exemplo, retorno, não retorno familiar, para voltar para casa, mas de retorno de contato familiar. Quer dizer, mais de 40 pessoas retomaram as suas relações familiares, nossa, de alguma forma. Foi emocionante, hein? Eu sou apaixonada por esse programa, porque esse programa, de fato, e a gente acompanhou isso cotidianamente, é um programa apaixonante, porque é um resgate da humanidade dessas pessoas. Sim, sim, sim. E eu digo o seguinte, o que a gente exigia deles? Você vai parar de usar droga? Não. Mas você vai cuidar dessa doença de pele que você está. Isso você tem que fazer, isso é exigência. Você vai cuidar da tuberculose, isso é exigência. Você vai cuidar dos dentes, isso é exigência. Você vai tirar documento, isso é exigência. Vai criando autoestima. Pronto, você está falando palavras que definem o programa. Cidadania, autoestima. Que fantástico. Não é? E a pessoa vai se reconstruindo. E a gente foi vendo essas pessoas se reconstruírem de uma forma assim incrível, desde o aspecto físico até a estruturação emocional. Eu me lembro de um jornalista, eu adoro contar essa história, eu conto em todos os lugares porque eu acho que é muito simbólica. 7 meses de programa, me ligou um jornalista e falou o seguinte: secretário, eu tenho uma denúncia muito grave aqui. Pois não. Eu entrevistei uma beneficiária do programa e ela me contou que usa parte do dinheiro que ela recebe para comprar droga. Eu falei: ah, é? Quem é essa beneficiária? Dona Irma, a senhora conhece? Claro que eu conheço a Dona Irma. Você sabe quem é a Dona Irma? Dona Irma tem 60 anos. Dona Irma está há 15 anos na rua e há 10 anos é usuária de crack, não é isso? Ah, é, ela me contou essa história. E a Dona Irma está dizendo para você que depois de 7 meses no programa, ela usa parte do dinheiro para comprar droga? Esse é o sucesso do programa. Aí ele começou a rir e falou: é, por esse lado. Não tem outro lado, só tem esse. No dia seguinte estava a foto da Dona Irma no jornal, vestida com o uniforme do braço aberto, uma vassoura na mão, com um sorriso, e estava escrito o seguinte: eu estou muito orgulhosa de mim, porque agora eu trabalho para comprar a minha droga. O repórter fez isso? Fez. Ele continua trabalhando na empresa. É, a verdade é o seguinte: depois de 7 meses, a Dona Irma evoluiu mais. A Dona Irma saiu do programa, foi para um equipamento da assistência social, que era o Autonomia em Foco, foi contratada formalmente por uma empresa de limpeza e deixou de usar a droga. Não é? Mas isso foi uma construção. Jânia, como é que você está vendo aí o futuro aí das políticas humanistas, tudo com essa onda de ódio que tomou conta do país? Essa é uma questão difícil, né? Acho que a onda de ódio tomou conta do mundo. Do mundo. Então a gente tem que partir do Brasil, que tem uma situação toda complicada no mundo. E no Brasil, várias situações, né, virou um grande jogo de fla-flu. E acho que a gente tem que superar isso. Tem que superar isso em todos os aspectos, na política. Mas, digamos, esse rancor que a gente vê hoje em vários segmentos, ele chega a afetar a atuação das pessoas que estão nessa linha de frente? Os gestores na área da assistência social? Acho que sempre afeta, né? O trabalho fica mais difícil, porque você fica enfrentando resistências o tempo todo. O trabalho já é difícil por si só. Todo trabalho na área social é muito difícil, sobretudo num país como o Brasil, que ainda tem uma miséria muito grande. Então, todo trabalho social é um trabalho muito árduo. Quando você encontra blocos de resistência o tempo inteiro, fica muito difícil avançar, né? Mas nós tivemos, durante um certo tempo, a opinião pública entendendo todos esses princípios, entendendo gradativamente a importância de recuperar judiciário, a questão... Então, mais ou menos. Aí mais eu vou menos, te dizer, a gente recebeu no início do programa, para falar do programa, uma resistência imensa da sociedade e da imprensa. Uma resistência no sentido de que, primeiro, que a gente estava dando dinheiro para drogado. Redução de dano é alimentar o vício. Redução de dano é alimentar o vício. A única pergunta que me faziam é: mas quando que eles vão parar de fumar? Quando eles vão parar de usar? E como é que você explica para uma pessoa que o objetivo não é parar, mas se reorganizar e administrar a própria vida? E que tem gente que é viciada a vida inteira e trabalha e consegue administrar a vida porque tem uma estrutura que funciona. Né? Então, era difícil explicar isso. Aliás, é difícil até hoje explicar isso para as pessoas. O judiciário como é que é parceiro, é conservador? O judiciário não é uma entidade única, né? Porque cada juiz... uma cabeça, cada cabeça uma sentença, então eles andam, na verdade, você tinha... Mas tem ondas. Tem ondas. Eu acho que o judiciário ainda é, o sistema de justiça ainda é bastante conservador. Mas eu vou dizer para você que nós tivemos o apoio, por exemplo, nesse programa, de pessoas incríveis do Ministério Público, né, que acompanharam o programa conosco, que ajudavam a defender o programa. Da área de direitos humanos. Da área de direitos humanos do Ministério Público. Doutor Eduardo Valério, doutor Arthur, eles, na verdade, ajudavam a dar suporte. Nós fizemos uma coisa, o prefeito Fernando Haddad fez uma coisa muito interessante também, que foi chamar a sociedade civil, Ministério Público, OAB, para conversas permanentes sobre o programa. Porque, na verdade, era uma experiência, a gente estava construindo algo, e eu digo que ainda é uma experiência, que ainda está em construção, não é? Mas que parte de princípios básicos. E o princípio básico é, a gente cuida para que a pessoa tenha consciência da cidadania, da autoestima, elevação da autoestima e possa querer se cuidar. E essa experiência, depois de 3 anos, tem resultados maravilhosos, que foram apresentados ontem no Tucarena, num evento patrocinado pela Open Society Foundation, que foi quem, na verdade, patrocinou esse estudo, um estudo seríssimo, científico, e que mostra que os resultados do investimento em redução de danos são excelentes. O que a sociedade precisa entender, me parece, é que quando a gente fala num programa de redução de danos, a gente não está fazendo uma substituição. Olha, agora, daqui para frente, nós só temos este modelo. Eu acho que é importante que a gente tenha muitos modelos. A internação é importante? É importante. Para quem quer ser internado. Voluntário. Voluntário. Para quem quer ser internado. Na verdade, o que a gente tem que oferecer para essas pessoas? Um leque de opções, para que eles escolham qual é o caminho que para eles é o caminho mais... Mas a questão da internação tem um lobby muito pesado, conservador, em favor da internação, contra qualquer outra alternativa. Então, eu vou te dizer por que a internação, no caso da luz e dessas cenas de uso, tem muito pouco resultado. Até porque a maioria das pessoas que estavam no programa já tinham passado por várias internações, várias intoxicações. A princípio, eu não sou contrária à internação, para quem quer ser internado, só que eu acredito no seguinte, você pega um menino que tem uma estrutura familiar, não é? Ou mesmo um pai de família que tem uma estrutura familiar, e que tem um problema pontual de relação de dependência com a droga, ou com álcool, seja o que for, e ele é internado com uma desintoxicação, fica lá 6 meses, ótimo, fica bem, aí ele pega e vai voltar. Para onde ele volta? Para a família. Família está lá, o respaldo está lá, a estrutura está lá, a namorada está lá esperando, está todo mundo lá. Ele pode recair, mas as chances dele conseguir se estruturar são muito grandes. Quando você pega este pessoal, que a pesquisa demonstra da Fiocruz, que é de altíssima vulnerabilidade social anterior, ele não tem para onde voltar. Por isso que o programa Braços Abertos é tão importante. Porque ele, na verdade, ajuda a pessoa a construir uma vida que ela não tinha antes. Então, ele vai construir a partir dali. Por que eu falo que muitas pessoas já passaram desintoxicação e voltaram? Porque eles ficam 6 meses bem, só que quando eles saem dali, eles não têm outro lugar. A referência que eles têm, os amigos que eles têm, está ali. É muito difícil não voltar, eles não têm trabalho. Por isso que os egressos do sistema prisional estão lá. Porque eles saem do presídio, isso é outra relação perversa que tem que ser enfrentada quando você fala da questão do enfrentamento às drogas, né? Aumentou o sistema carcerário, dobrou o sistema carcerário brasileiro em 10 anos, sendo que o responsável por este aumento é a questão do tráfico. E 85% das pessoas presas por tráfico não é fruto de uma pesquisa de inteligência, mas uma batida policial no meio da rua. Como faz para a polícia, para o juiz? Não é? Então, quando você tem essa realidade, você tem esse ciclo perverso de pessoas encarceradas por causa do tráfico. Aí ele sai de lá, não tem para onde ele ir. Então, ou ele volta para o tráfico, ou ele vai para o ambiente que ele conhece, que é o ambiente da Cracolândia, das Cracolândias do Brasil. Então, a gente precisa entender que a gente precisa dar para essas pessoas a oportunidade de construir uma vida. Deixa eu perguntar, em São Paulo, nesses anos todos, ele virou um laboratório aí para experiências que espera-se sejam multiplicadas por outras metrópoles. Você sente uma mudança nas políticas metropolitanas, de uma maneira geral, a partir nessa questão do amparo ao drogado? Olha, eu acho que a gente serviu de referência para muita gente, inclusive para o governo federal, não é? Que com o programa Crack é Possível Vencer, que era o programa da época, eles vieram conhecer, a Secretaria de Política sobre Drogas veio conhecer o programa, acompanhou o programa, e inclusive a Secretaria Nacional, ela patrocinou uma replicação do programa, pelo menos dos princípios do programa, em 21 municípios brasileiros. A gente foi capacitar 21 municípios brasileiros. Mas havia esse cuidado aqui, que teve aqui em São Paulo? Sim, preparar, tinha que ter... Não. Tinha que ter os princípios de diálogo. Quer dizer, isso a gente foi ensinando para eles como é que dá certo. Vocês deram, a gente foi ensinando. Tá. O pessoal veio para São Paulo conhecer o programa. Né? Então, foi um laboratório importante. Foi um laboratório então, para o governo federal, que veio ver o que está acontecendo. Fora isso, acho que assim, o fato da Open Society ter olhado para cá, não é, e ter levado essa experiência para vários fóruns internacionais, eu mesmo estive na ONU falando sobre braços abertos, estive na República Dominicana falando sobre isso, quer dizer, a gente foi virando uma referência importante. Por que a gente foi virando uma referência importante? Porque a gente é ótimo? Não. Porque o mundo está entendendo que precisa mudar o comportamento em relação ao enfrentamento da drogadição. E que este é um caminho possível para este grupo que está na rua. Não é um modelo para tudo, mas é um modelo importante para determinadas situações e precisa ser visto. E você acha que vai ser mantido? Eu espero que seja. Ontem, como eu estava contando, eu participei desse debate no Tucarena e o debate visa justamente propor que se mantenham os princípios. Você muda o nome, não precisa chamar Braço Aberto, que ficou uma marca muito forte da gestão do prefeito Fernando Haddad, mas assim, entender que estes princípios de redução de danos, de cuidado com o indivíduo, de compreender que se você apoiá-lo, ele vai se reconstruir, esses são os princípios que têm que ser mantidos. Deixa eu fazer uma pergunta, como advogado, como professora, algo que a gente sente muito no Brasil historicamente é o seguinte: você tem princípios, conceitos, ideias que permitem a sociedade avançar, ou a gestão pública avançar um ou dois degraus, e de repente se dilui. Não tem continuidade com o tempo. O que falta ao Brasil aí para se ter essa institucionalização das boas práticas? Acho que a gente tem que entender o que é política de governo, o que é política de Estado, né? A gente tem que começar a pensar como política de Estado e não como política de governo, porque os governos mudam. As políticas de Estado, se você olhar bem, Nacife, quais são as políticas que se mantêm? São aquelas que conseguem um forte apoio da opinião pública. Isso. Quando o governante chega e encontra resistência da população a terminar com um determinado programa, uma determinada proposta, ele vai repensar. Ou seja, o trabalho do governante é um trabalho pedagógico também, que não pode ser deixado de lado. Eu acho que é mostrar os resultados, é muito importante mostrar os resultados do que está acontecendo. É que isso também é um outro desafio, né? Porque quando a mídia não é contrária à ideia e não quer mostrar, não há o que faça ela mostrar positivamente. Mas deixa eu fazer uma pergunta hoje. Vamos pegar o prefeito Doria aí, ele vai andar com o limpador aí, parece rede social. Por que vocês não usavam rede social? Essa questão da participação, ele consegue aí um conjunto de empresas que dão uma ajuda aqui, bomba fundamentalmente na internet. Vocês não tinham apoio das rádios, não tinham apoio dos jornais, mas tinha um mundo aí de novas comunicações. Nunca se pensou estrategicamente em difundir essas bandeiras? Olha, eu vou te falar que essa não é exatamente a minha seara. Você é uma vítima. Eu sou uma vítima dessa dificuldade. É que eu acho que a gente pegou um período muito difícil, né? Veja, o prefeito Fernando Haddad assumiu em 2013, em julho, teve a questão do passe livre. E todos os movimentos sociais pelo não aumento da tarifa. Então, os nossos supostos aliados, naquele momento, estavam contra nós. Né? Então, eu acho que o prefeito pegou um momento muito difícil. Esse momento que você diz de rancor e de disputa. Foram 4 anos de muita luta, né? E de muita disputa ideológica. Então, eu acho que a gente tinha, se você for olhar, se você pegar o Catraca Livre, tinha muito apoio de vários setores. Agora, a disputa pela informação hoje também é gigante, né? E do mesmo jeito que você tem nas redes sociais parceria de um lado, você tem do outro. Quando você falou em Ministério Público, é estadual. Estadual. Então, mais uma vez, o Ministério Público tinha a parte de direitos humanos, que dava apoio, e uma outra parte que pegava no pé 3 vezes por dia, mais ou menos. O Ministério Público, a função dele é pegar o pé da gestão, né? Assim, quase a função institucional. Então, mas eu posso dizer que na minha gestão de 4 anos na frente da Secretaria de Assistência Social, eu tive muita parceria do Ministério Público. Eu brinco que eu apanhava, me justificava e a gente achava um caminho de avanço. Havia bom senso. Na minha pasta, posso dizer, na minha pasta eu tive grandes parcerias do Ministério Público, não posso me queixar do Ministério Público. Mas de fato a função é essa e o embate. Eu vou dizer uma coisa, eu acho que o prefeito Fernando Haddad, nessa gestão, você disse que houve muito avanço, assim, né? muita modificação, ele fez uma coisa que era muito importante para a cidade de São Paulo, que foi inserir a cidade nas grandes questões das metrópoles, megalópolis do século XXI. Isso. Não é? Então, a questão da mobilidade urbana, É uma questão fundamental. A questão de abraçar a cidade. Não é? Abraçar a cidade. Quem diria que São Paulo ia ficar tão dengosa quando se abraça não ela? É? É isso mesmo. Então, quer dizer, o espaço público, o espaço urbano como espaço público, das pessoas se apropriarem da cidade, quer dizer, isto foram discussões, porque no fundo o que ele fez foi dizer qual é a cidade que nós queremos para daqui a 20 anos. É, este conceito de cidade, e isso é difícil para as pessoas assimilarem, porque elas são imediatistas, elas olham a rua e tem um buraco. Então essa gestão é ruim porque tem um buraco na rua. São 12 milhões de habitantes, um território que é maior do que alguns países, mas se tem um buraco na rua... A visão de conjunto passa a ser grande. A visão é que o gestor público é um zelador da cidade, mas ele é muito mais que um zelador da cidade. Claro. E talvez o prefeito Fernando Haddad ele tenha mesmo essa capacidade de pensar a cidade para o futuro. Qual é São Paulo que nós queremos? E é uma São Paulo humanizada na concepção dessa gestão. Rosana, quando se aumenta... Eu peguei outro dia marginal com o trânsito acelerado, aquela velocidade maior da marginal, sim, vem, até, pega você, você vem aqui pro dia a dia, você entra naquela maluquice de ritmo, gozado. Como que uma redução de velocidade lá acalmou a cidade? Como então, eu queria que você falasse da sua experiência atual, que você tem hoje em dia, acho que é o Sérgio, o Jacé de Souza que fala da Noruega, que tem o país escandinavo que tem São Paulo, que são os empresários com sensibilidade que estão atuando aí como parceiro nas grandes guerras sociais. Você está hoje num instituto que visa combater a exploração sexual de crianças. Exatamente. Aí? Na verdade, o Instituto Liberta, que nasce agora, na verdade, ele está nascendo. Ele está nascendo com um foco absolutamente específico, que nós entendemos importantíssimo no Brasil, e que o Dr. Eli Horner elegeu como missão, não é? Com toda a sua sensibilidade para a questão, que é a exploração sexual de crianças e adolescentes no Brasil. Por que essa questão é tão cara para nós? Primeiro porque ela é uma questão muito mal explorada ou não explorada. Se fala muito de abuso, abuso é um conceito que todos entendem, não é? Mas exploração sexual é outro conceito. São questões muito conectadas, porque o abuso normalmente é intrafamiliar, não é? Com a criança. A exploração sexual, na verdade, é a exploração de crianças e adolescentes para fins sexuais com remuneração. Aquela CPI lá que pegou o pessoal da Amazônia. Olha, a gente fez uma campanha agora que está se espalhando, a gente vai conseguir espalhar no Brasil inteiro, se tudo der certo, e que dá dados que são assustadores. A gente quer mostrar para a sociedade que isso é um problema. Então, por exemplo, 500 mil crianças são exploradas sexualmente no Brasil todo ano. 500 mil? 500 mil. E este dado é subestimado, porque estima-se que apenas uma parcela muito pequena é denunciada. Né? Então, a gente imagina que esse número é muito maior do que o que nós temos. A maioria dessas crianças tem entre 7 e 14 anos. Quer dizer, quando uma pessoa vê uma menina de 16 anos, 15, de shortinhos, topzinhos, se oferecendo, fala, ah, a menina quer dizer, a mentalidade é essa. Mas essa menina começou com 7 anos. Não é? Porque é um ciclo perverso. É um pouco regionalizado também, né? Você sabe que não. É nacional. É nacional. Você sabe que o segundo maior problema está na região sudeste? Olha, e a gente pensa que é uma coisa do nordeste, turismo sexual. Hoje em dia o problema da exploração sexual é um problema do mundo. Mas no Brasil ele é muito sério. Agora, por que ele é muito sério, Nacife? Primeiro porque é uma maldade incrível com essas meninas que perdem qualquer possibilidade de se sensibilizar com a questão sexual. Isso é uma morte, né? Uma parte da vida. Mas ele é especialmente sério porque essas meninas, na verdade, engravidam muito precocemente, ficam doentes muito precocemente, fatalmente abandonam a escola muito precocemente e têm filhos que vão ser fruto desta... Você não consegue romper este ciclo de miséria. Só tem uma forma de romper o ciclo de miséria, é a educação. Se esta menina vai para este meio e abandona a escola, pronto. Esta criança já está perdida. Agora, como que uma ONG privada pode atuar? É no campo da informação? A gente está trabalhando, então, duas questões. Uma, a gente está com a campanha que a gente quer espalhar no Brasil inteiro, mas a gente não está fazendo sozinho. Aliás, a gente não acredita que nada funcione sozinho, né? Então a gente foi buscar parceria com organizações que já trabalham há muito tempo com a questão da criança, da proteção à criança, lato senso. Então a Childhood Foundation, está conosco, assina conosco a campanha, a Brink assina conosco a campanha, a Unicef está numa parceria muito grande conosco, o Ministério da Justiça, por meio da Secretaria Nacional de Promoção dos Direitos da Criança e do Adolescente, está assinando conosco a campanha. E a gente, para além da campanha, está fazendo uma coalizão, nós estamos nos reunindo sistematicamente para pensar estratégias de enfrentamento nas políticas públicas, envolvendo a sociedade civil, não é? Como é que a gente faz? Agora, nós acreditamos que o primeiro movimento é justamente acordar a sociedade para um problema que ela pensa que não existe, e que existe e que é muito grave. Então, esse primeiro movimento é de espalhar essa campanha, que é uma campanha informativa. Até nós vamos ter, tem os cartazes e tem um filme que nós conseguimos parceria da Globo, da Record. As informações para hotéis, para... Exatamente. São informações para a sociedade. Os hotéis sabem, viu? Os hotéis sabem, os bares sabem, até porque existe uma legislação que é descumprida, que é uma legislação que todos os bares, todos os hotéis, todos os postos de gasolina tinham que ter uma placa dizendo que a exploração sexual é crime. Tá. E não tem. Muito bom.